W chega pra falar. A parada é coisa séria, vamos conversar. Mano, meu camarada, muito amigo. Ideias fracas, caiu no mundo dos vícios. Não pense que é o crack ou a cocaína. Excesso de bebidas alcoólicas também lhe tiram da linha. Vou relatar fatos que aconteceram com um cara denominado Fraco. O mano estava com a vida feita carro, mercearia, um puta de um sobrado. Xie, a casa do mano caiu, ela foi pro saco. Não sei o motivo ao certo, mas começou a se embriagar dia e noite, noite e dia, noite toda, sem parar. Puta, esse cara é forte, como ele consegue aguentar, hein? Forte o caralho, se vendeu à elite. Agora é tirado de alcoólatra, bêbado e palhaço. Se vê cercado de pessoas estranhas. Se afastou da família, não teve sequer a manha de uma ideia trocar, pedir auxílio, uma ajuda à sua própria família. Não tinha mais carro, o bote em outras mãos foram entregues. Agora estava totalmente irado, sangue nos olhos, pensamentos errados. Não conseguia mais se lembrar de Deus, não conseguia mais assimilar que era um filho seu. Brigas, conflitos, a família já o desprezava. E aí, se aquele corona é o seu pai? Oh, que isso, mano, nunca vi aquele cara, aquele cara, aquele cara. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Todo mundo dá conselhos ao mano, mas não teve jeito, ele teve que se internar. Não conseguia viver sem a droga do álcool. Chegou a pesar 36 quilos. Na verdade se tornou um zumbi, um morto-vivo. Agora deixa o seu orgulho de lado, consegue assimilar o carisma e a confiança de todos. Se desliberto e diz tá pronto a enfrentar a vida de novo, porque temos que lhe dar um voto de confiança, pois a vida é uma dança que tem que ser dançada conforme a música é tocada. Cada um na sua, faça a sua parte e não fique esperando que eu faça a minha. Como se pode ver, a culpa não é só do meu mano, que no álcool foi se envolver, e sim da própria população, que não pensa em se instruir, e por um fim não ajuda e nem tenta ter o mínimo de compreensão. A população alienada não está nem aí, e só pensa em tirar um barato e segue ao pé da letra toda droga, mentira e preconceito que o sistema e a elite exibem na televisão. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide, sua vida por um fio. Revoltados estamos, guerra declaramos. Somos WRW, pode crer que comédia não pagamos. O sistema tenta nos isolar, excluídos estamos. Auxílio, tentamos uma saída, procuramos. Rap nacional é o que fazemos. Delatamos a vergonha, a miséria, a balbúrdia que o país se encontra e que tantos poderosos tentam camuflar. WRW é a força inovadora, somos pobres, pretos, sem preconceitos, unidos venceremos, temos direito, não temos nada contra quem bebe, fuma, usa e abusa. Mas pare e pense que essa é a sua vida, a única que é lhe dada. A preserve, cara, e não entre em treta errada. Falamos, falamos, você já deve estar cansado, mas WRW fala a coisa certa e você tá ligado. O mundo sem vícios é o que pretendemos. Podemos nos instruir e isso é o que fazemos. Não fazemos vistas grossas a respeito da situação em que o país transita e que tantos poderosos tentam camuflar. Somos rappers ribeirão pretanos e cantar a verdade, essa é a nossa sina. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu? Duvide sua vida por um fio. Álcool é uma droga, ouviu?